402, fazendo espera aproximadamente 5 milhas do campo no setor norte, não vai interferir no seu pulo. O Golo 888, no solo às 21, libera a direita, 219 o solo. 219. Tá pagando, está autorizado a final da 1-7, aguarde para o regresso. Ok, final 1-7, camarada. O Oxenemia 3-1-1, pouso autorizado, na 1-0, lenta é 1-3-0 graus, 1-4-9. Obrigado, ponto Oxenemia 3-1-1. Tá 3-3-0-4, observe o pouso do Airbus da Oxenemia na curta final, 1-0, após está autorizado a alinhar e manter a 1-0, tá 3-3-0-4. Após a passagem da Airbus, a minha caminho mantém o TAN 3304. Garra sem secar, tá? Torre, o Oscar Papa Golf interroga. Poderá decolar em seguida ou... O senhor vai cortar os motores? Não, é só fechar essa tampinha aqui e decolar em seguida. Então regresse e ao ingressar na Papá, ingresse no pátio 5 e reposte para o retorno, ok? O vento no momento é 1-3-0 graus, 1-4-9. Que é o Mike Charlian que mantém a posição. Golf, pista no 7 livre, vento 1-3-0 graus, 1-7-9. Estou. Oxenemia 3-1-1, no solo 2-3, libera a direita, 1-2-1-9 o solo. 3-1-9, 6-1-9. Alfa Vitor Juliette, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-7. O TAN 3304, decolagem autorizada da 1-0, vento é 1-4-0 graus, 1-4-9. Autorizando a decolagem da 1-0, 3304. Apagou o final da 1-7, trem baixado travado. Cliente, essa apagou. Pista 1-7 livre, o vento 1-5-0 graus, 1-0-9. O voo no 605 está pronto? 605 pronto. Alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0 no 605. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 5-2-2. O TAN 3304 decolado aos 2-5. Chame o controle 120.8. 208-3304. O Mike Charlie Yankee, alinhar e manter a 1-7. Oscar Papa Golf, já avisou um retorne a Papá e Pátio 5 e reporte para o regresso, o Oscar Papa Golf. 105, decolagem autorizada, já 10, venta 150 graus, 14 nós. Decolagem autorizada, 10, 1-0. Mike Charlie Yankee, decolagem autorizada, da 17, o vento 160 graus, 10 nós. 5221, alinha aí, mantém 1-0. Alinha aí, mantém 10, 5221. Juliette Bravo Delta, prossiga, bom dia. Ok, Juliette Bravo Delta, tá autorizado o táxi até a Tatá e reposte para cruzar 17. Postão. Salvador, o 3487, pronto, o ponto espera da 1-0. Gente, tá 3487, mantém o ponto de espera. 3487. Ok, Oscar Papagufi, observe o Strato Charlie 402, é o de matrícula Juliette Bravo Delta. Observe o tráfego e reposte na Papá, o Oscar Papagufi. Ano 605, decolado ao 28, controle 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, ano 605. Ok, Mike Charlie Yankee, decolado ao 28, chame o controle em 120.8, mantendo 1000 pés, Mike Charlie Yankee. Charlie Yankee, 120.8, mantendo 1000 pés, controle. Bom dia. Bom dia. Juliette Bravo Delta, tá autorizado cruzar 17 via Quebec, Mike, na Lima, 129 solo, vai continuar o táxi. Oscar Papa Golf, autorizado, táxi via 17, chame aliado e pronto. 5221, decolagem autorizada da 10, vento 160 graus, 129. Vai iniciando 5221. Qual foi, Vitor Juliette? Mantenha o ponto de espera. Cadê? Tá 3487, vai aguardar só mais um instante o ATR que acaba de rolar, vai prosseguir no mesmo perfil de subida. Aguarde a liberação do controle. 5221, decolado aos 30, chame o controle 120.8. 208, muito grato, até daqui a pouco. Boa hora. Gente, o Oscar Papagolf, guarde só um instante para decolagem, temos a TR que decolou nesse momento e vai usar o eixo de decolagem da 17, aguarde a liberação do controle. A previsão de decolagem para o Oscar Papagolf e o TAM 3487 é em torno de 3 minutos. TR 3487. Oscar Papa Golf, decolagem autorizada, da 7, o vento é 140 graus, 079. O TAS 3487, decolagem autorizada, da 10, o vento é 130 graus, 139. Gente, autorizada a decolagem da 10, 3487. Alfa Vitor Juliette, alinha e mantém 17. Oscar Papa Golf, decolado 33. Chame o controle, 120.8, boa viagem. Golfe, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, UF729, ponte espera, 00 próximo. UF6729, bom dia. Observe o trem iniciando a rolagem, da 10, após está autorizado. Alinhar e manter, 10. Web, 6729. Após o trem iniciando, ali mantém, 6729. TAN 3487, decolado aos 35, chame o controle em 120.8. 120.8, obrigado, bom dia. Torre 35414, localizador, fui, Alex. Ok, aguarde a pista livre, 35414, o vento é 150 graus, 109 no momento. Guardando a pista livre, mantém a posição Alfa Vitor Juliette, tráfego na final da 10. Jet 6729, decolagem autorizada da 10, vento é 130 graus, 139. Web Jet 6729, decolagem autorizada da 10, 140 graus, 139. Iniciando, Web 56729. Mantenha o ponto de espera, TAN 3859. 3514, pouso autorizado na 10, vento é 150 graus, 159. Mesmo pouso, TAN. Webjet 6729, decolado aos 37, chame o controle, 120.8. 28, Alfa Vitor. Ô Juliette, decolagem autorizada da UNA 7, ventando 50 graus, UNA 3 nós, Alfa Vitor Juliette. Fique atento a possível esteira de turbulência. Torre Zulu Alfa Índia. O Alfa Vitor Juliette recebeu autorização de decolagem. Solicito agora, antes de ingressar, o fax aqui para o setor F do pátio 4 para realizar um pairado. Permanecer a quantos metros? Ah, no máximo a 3 metros. Ciente. Autorizado, chame para o táxi. Vai, chefe. 35414, seu solo 38. Chame o solo 219. 219, obrigado. Nada. Autorizado, táxi da interseção, chame para ingressar na ONU 7. Chamada para ingressar na 7, o Zulu Alfa Índia. É 160 graus, 109, o Mike Aquila. Vai Salvador, bom dia, Bruno 93, sinal e alerta que foi. Outra embaixada e trabalhando. Ciente, o voo no 982 avistado. O ajuste é 1020, tá livre o pouso na 10, o vento 140 graus, 1 dúzia nós. E para informação, temos um Charlie 150 que já decolou da 17, não interfere no pouso. Ciente, livre pouso na 10, 1092. O Alfa Vitor Juliette decolado aos 40, chame o controle 120.8. Continuando, 0 décima 8, alto, Vitor Juliette, grato. Ciente, bravo, mais um quilo. Ciente, bravo, quilo, esquece. Tá 3859, observe o pouso do Boeing da Gol, após alinhar e manter a 10. Após o Gol, não, vai dar manter, tá 3859. No solo 42, chame o solo 129 a livrar, bom dia. 219 a livrar, bom dia, o 1982. Foi o mais de 7 quilos para táxi para a 17. Foi mais que aquilo, táxi até o ponto de espera da 17. 3859, tá autorizada a decolagem da 10. O vento é 150 graus 09 nós, tá 3859. Decolagem autorizada no 03859. Zulu Alfa Índia, tá autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento ANA 30 graus, ANA 3 nós. Parada o Zulu. Mike Aquilo, alinha e manter a 17. O TAN 3859 decolado ao 44, chame o controle em 120.8, boa viagem. 308, obrigado, senhor, até a próxima. Mike Aquilo, decolagem autorizada da 17, vento no 60 graus 14 nós. A informação, temos um meu Vitor no 0, tráfego pequeno, poste decolou a menos de um minuto. Fique atento ao tráfego. Zulu Alfa Índia, decolado aos 45, controle 120 décima 8. Fora 208, Zulu Alfa Índia. O Mike Aquilo está autorizado a decolagem da 17, vento ano 50 graus, ano 4 nós. O Mike Aquilo autorizado. Aquilo, decolado aos 4,6, chame o controle em 120.8. Aquilo. Salvador, boa tarde. Bom dia, Janel 6250. Janel 250, posto autorizado 910, vento 130 graus, 149. Repouso 6250.